Decimal meia, 063, obrigado, bom dia, bom dia. São Salvador, muito bom dia, bom 435. Autorização para Cibel 240, tem a informação de leque. Ok, gente, só um instante, 1435. Partiu, saída coral, tá? Saída da El, ok? Ah, da El, obrigado. Meu pé, autorizado. Meu pai. 359? Okay. Após cruzamento de uma centena, vai voar com 250 nós, consegue? Condição de manter 250 até pelo? Opa, sem dúvida. Eficiente, mantenha. 073, autorizado decolagem, a linha decolada 10, 070 graus, consegue nós. Livre decolagem 10, igual 9063. Prossiga. Apresenta a licita retorno para Salvador, de preferência pouso na carteira 35. Gente, se curva pela direita, vou coordenar junto à torre. Certo. Passarelo 2283 para o táxi, com 44 a bordo, alternando Salvador, 4 horas. O passarelo 2223, livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, que negar 10 no 3. Quando pronto, a torre 186, bom voo, bom dia. Juliette Alfa, no ponto de espera 186, 2223, que negou. Web 582000 reduza para 2109. 210, 5826. É, esse estilo Lulu. Mas conta, Lulu, prossiga. O estilo Lulu está retornando para Salvador, autoriza o pouso na 35, já se encontra na base. Gente, autorizado a cabeceira 35, pouso Lulu. É o vento 060 graus com 7, eu informo alguns pássaros aqui, próxima às dunas aí, próxima à cabeceira 35, fica atento. 060 com 7, observando pássaro de Brasil. Boa 9073, decolado agora em Salvador 38, controle 398, Feliz 2012. 098, Feliz 2012, bora. Transponder é o 5444, controle em 198, cotejo. Batiu, só autorizou 240, plano em Yankee, decola 10, curva direita da El, transição dele. É, após o primeiro e 5444, transponder 198, ponto de saída, 435. Pulo 435, correto, chama para o puxo acionamento no portão 5. Batiu, vai chamar para o portão 5, 435. 3, passa 2600, meu amomo. Gol 9073, contato radar na decolagem, sub mantenha 390, prosseguindo conforme autorizado. Sente, sobe ao 390, mantendo o perfil da Momo, interceptando a região 350 por 20 milhas, gol 9073. Kelf? O senhor copiou? Siga visual 1500 pés, via corredores, informe parede, altímetro 1013, vai cruzar com tráfego rumo puxo a 2500 pés, com Vitorino Juliette, um Papa Alfa 32, agora 5 milhas da frente. Salvador, bom dia, passarelo 2203, ponto de espera da 10. 2203, passarelo autorizado, além da colar, 060 graus com 10. A linha e decola 2203. Zulu, solo aos 4-0, esquerda, 4-4, frequência livre estacional, Zulu. Onde é o esquerda, Vitor? Julieta. Está visual com o India Mike Alpha frente, a 1500 pés? Negativo visual, sim. Então vai manter 2500 e aguardar para descida. Aguardará, manter 2500. 3859, prossegue na descida. Afirmativo. Livre aproximação, descendo para 2000 com 1013. 3859, a curva estabilizada. Eu não copiei a altitude que o senhor autorizou, é 2000 com 1013, é isso? Afirmo, 2000 pés com 1013, está livre procedimento de forma estabilizada, 3859. Afirmativo, vai passar estabilizado, 3859, 2000 com 1013. Azul 4208, tem 73 a bordo, 3:30, alterna Maceió, pronto para o táxi. Tá livre o táxi, é, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, QNH 10 no 3, quando pronto a torre 18-6, 1408, bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118-6, grato, bom trabalho, bom ano novo. Fólogo 4-3-5, para pushback para mim. 1-4-3-5, autorizado, chame táxi. Valeu, com ataque, velho. Gol no 435, perdão, vai manter a posição aguardando o instante para o push. Após o azul será autorizado, ok? Após o azul está autorizado. Pode ser, então, passa a passagem azul, já está ali do 435. Terminou 2602223. Web 5826. 5826 na escuta. 923, tem a aeronave do azul taxiando a sua cauda nesse instante. Assim que ele estiver liberado, está autorizado o seu push, chame para o táxi. Após a passagem da aeronave da Azul, está liberado o push, gol 1923. 19070, interceptor radial 350, arrastando até a 20ª milha. Após, pode voar direto o frote. Só um minuto, mantenha a 350 e aguarde a confirmação. Mantendo a 350, vai aguardar, 9073. Com 9, inicie redução, é curva estabilizada. Precisa iniciar a redução, é curva estabilizada, 3859. Salvador, muito bom dia, Antena 3732. Antena 3732, bom dia, sinal de identificação, desse mantém o 060, chegada à margem. Para o 060, chegando a Mário, 3732, informa que perdemos contato com o centro. Gente. Vai atingir o 050, Webjet 5826. Está autorizado para 3000 com 1013, Web 5836. 3000 com 1013, 5826. O gol 9073. Na escuta 9073. Restrito ao 330, centro Recife autoriza frote, restrito ao 330. Direto, frote, restrito 330, 9073. Web 5826, reduza para ONU 909. ONU 909, Webjet 5826. Gol 9073, chame agora Recife, frequência 12085, alternando 2545. 2685, secundária 2545, 9073. Está 3859, complete a aproximação e chame agora Torre Salvador, gente, 118-62. 8860, obrigado, bom dia, bom ano novo. Bom dia. Web 5826, completa a redução, tráfego à frente 7 milhas, 160 de lá. Completar a redução, Webjet 5826. E Lima Antio está livre para procedimento, reduzindo e a curva estabilizada. Autorizado o procedimento, reduzindo a curva estabilizada, objeto 526. Até o ponto de esperada 10, Penegão no 0 no 4, quando pronto a torre 186. Até o meu voo, feliz ano novo, voo no 923. Juliette Alfa, até o ponto de esperada 10. Ajuste 10 no 4, 1186. Bom serviço e feliz ano novo, voo 1923. Desça para 3.000 pés com 1013. 3.000, ajustado padrão, 3732. B59, pouso autorizado na 10070-59. 070-59, pouso livre, 0073-859. O azul 4208, decolado agora de 46, controle 1098, bom voo, feliz 2012. 1098, muito obrigado, bom dia, um feliz ano novo. Localizador, objeto 5826. F5826, completa aproximação e chama agora a torre Salvador, frequência 118.612. 118.612, 5826, até a volta. Controle, muito bom dia, azul 4208. Bom dia, azul 4208, contato, radar, vigilância, próximo, mantenha 370, saída PUCA. 370 na PUCA, azul 4208, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1923. Próximo ao ponto de espera, pronto. Gol 1923, a linha ainda com a imediata, autorizado? Quando autorizado. Ok, observando as 10, ok? Agilizando manobras, aguardando apenas a liberação da pista, gol 1923. Após a passagem do Airbus, a linha mantém gol 1923. 8, alternando 260. Baixa Recife 288, alterna 260, 2223, feliz ano novo. Igualmente. Bom, no 435. Ativa a direita, linha da bota espera, dado a chamada 26. Um excelente ano, 435. Salve Salvador, muito bom dia. Dan 3663, cliente da Juliette, para a Copa Guarulhos 3. 48, bem-vindo, Folim 2012, ao liberar de imediato 121 nesse mão novo solo. Você, obrigado a liberar aqui à direita. Chama solo 219, 2012, volta. Subida da El, após voo para os fixos Leda e Bidev. Transponder é 5446, o transponder, perdão, transponder 5446 e o controle 119, decimal 8, cotejo. Autorizado então para o aeroporto de Guarulhos, linha 340, Alpelis 50. A pista é a 10-10, após o decolar de curva à direita na saída da EL. Após da EL, Leda, Leda de 10. Transponder 5446 e o controle 119.8, TAN 3663. 3663, correto o cotejamento, chama pronto para o puxo estacionamento no 02. Chamada pronto puxo estacionamento 3663. Bom dia, solo, TAN 3859, de pronto. Bom dia, 3859, feliz ano novo, táxi aprovado via Alfa Índia até o portão 03. Alfa Índia por 3, feliz ano novo igualmente. Obrigado, bom dia. Voo 1923, decolado agora aos 50, controle 119, decimal 8, transfere, feliz 2012. 119, decimal 8, feliz 2012, voo 1923. Controle, bom dia, gol 1923. Bom dia, Gol 1923. Contato radar na decolagem, sobre mantenha o 360, saída da EL, após o da EL. Saída da EL, subindo e mantendo 360, Gol 1923. Após 2000, voa direto da EL, Gol 1923. Após 2000, da EL, Gol 1923. Solo 51, Aldi de Vrá, 1, 2, 9, bem-vindo, feliz 2012. 2 feliz 2012, para o DME. Oi, já vai de alta, continuar de aplausos, Santa Pana, ele apresenta. E o WebJet 50.000, livrando 50. 526, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, 526. São Salvador, é o Azul 4039 no box 8 para pushback e acionamento. Autorizado, Azul 4039, chame para o táxi. Autorizado, chamarei, 4039. 2685-241-2545, obrigado, um feliz ano novo. Feliz ano novo. Iniciando a redução agora, reportador estabilizado 3732. Salvador, bom dia, 3663, posição 2 para posicionamento. 3663, livre posicionamento no 2, chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 4. Chama na para o táxi no 0 ou no 4, 3663. Controle Salvador, muito bom dia, 435 da Gol, perto da El, cruzando 2000. Bruno 435, contato radar na decolagem, submantenha 240, saída da EL. 240 da EL, 435. India Mike Alpha, forme visual com campo. Ah, visual com campo, Mike Alpha. A gente aguarde transferência, torre de controle. Guardando, Mike Alpha. Antes da Taxi Juliette, WebJet 5826. Ok, perdão, vai manter a posição antes da Juliette. Após o táxi do Azul, está autorizado seu ingresso via Juliette, portão 09. Mantém antes da Juliette, após passar antes da aeronave da Azul, consegue via Juliette para o portão 09, 5826. Alfa, chame tu em 118-612. 118-612, abraço, Ono 4 a bordo, 4 horas e 44, Ribeirão Preto. Volta fora, já visual com o 7. Ok, reporte, após rotatória, reporte recepção final no 7, India Mike Alfa. Informo que tem um tráfego, aproximação da 1-0. Possivelmente vai executar um 360 para forma ter separação do tráfego Índia Mike Alfa. Reporte inicialmente rotatória, após final 97 e 3 milhas fora da 97, Índia Mike Alfa. Afirmativo, reportando a milha fora da rotatória, informando que o comércio tem uma velocidade de 0,300. Juliette, Índia Zulu, bom dia, tá pronto pra cópia 1000 pés pra Cairu? Autorizado novamente 1000 pés direto pra Cairu, decola da 17, curva direita, corredor Axé, transponder padrão 0160, controle 19-8, cortejo. Gente, reporte final de 3 milhas da 17, é Maquial, tá vindo de morro? Confia? Minha mãe que acha qual tá vindo de novo em São Paulo? Afirmativo, senhor. Gente, reporte final 3 milhas e possivelmente 360. É, já pode estar final 3. Tá, confirma sua posição do tráfego, senhor. Passou no externo agora, 1 milha externo. Ah, o cartão. É mais dois, passando agora o externo, é ponto quando visual contra a Finha Mike Alfa. Mantiu ainda na visão. Lutan 3663, acionado PLB 159, alterna Galeão 420 para o táxi. 070 graus com 129, informação de tráfego, setor norte, é um Charlie 310, aproximadamente a 4 milhas na intersérie. Lutan 7732, tem troca do equipamento e autorizado o pouso com 0-1-0. Lá você é o ponto de espera da 1-0 e na torre 118-6. Muito obrigado, feliz ano novo a todos aí da nossa. Olha, como é que ela está com o tráfego da vista? Gente, consegue prosseguir com o número 2 do Mike Alfa ou realiza 360? Ah, vem com essa seguida. Informe através do Parque Ituaçu, Mike Eco Delta. Mike Alfa, 360 curtinho pela esquerda, e eu pego novamente final 7. Ativo 360 pela esquerda, onde Mike Alfa é importante para o final 7. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4039, sem chute para cima final, ponto de da 10, pronto. Após o Airbus, a Lima tem o Azul 4039. Após o Airbus, a Lima tem o 4039. Autorizado, Zulu, repórter para ingresso no 7. Índia Mike Alpha tem pouso autorizado no 7, 070 graus com 11. Aqui, eu vou tratar o 360, prossegui para o 2, no 7, Índia Mike Alpha. 351, alternando 3325. Matheus, chamar 251, 3325, no 435. Solo agora aos 00, direita 219 solo, bem-vindo, feliz 2012. 219, grato. tempo de espera da 17, traço na final já 2 milhas por pouso, Zulu. Nova Azul, decolagem 080 Grosso 15. Livre decolagem, Azul 4039. Em Salvador, bom dia, são 3663, ponto de espera, pronto. Após o Azul, ele mantém 3663. Após o Azul, ele mantém 3663. Estão 3732, Alfa e Índia, portão 02. Alfa Índia 02, 3732. Aqui é Alfa Parte 4. O Zulu autoriza a ponte de ponto cabeceira 97. Alfa Solo agora 01, backtrack autorizado, ponto Ivano Parte 5. Delta, desça para 500 pés com 1014. Guardando a liberação da pista, o Zulu. Sim, tem Mike Alfa, vê se ele vai estacionar. Azul 4039, decolada 02, controle 698, feliz 2012. 098, igualmente. O Juliette e Azulu, decolagem autorizada 17, 080 graus com 16. Controle, bom dia. Azul 4039. Bom dia, Azul 4039, contato, radar na decolagem, subou 360 após 2000 direto da El. Mais 2000 direto da El. Delta, para ingresso no circuito de tráfego, chame agora por 3663 0703 autorizado. Autorizado, decolagem plano 3663. Alfa Mike Delta, reporta visual com aeronave da comando pista no 7. Após falar, tá bom, Mike Delta. Reporta farol Tapuã, confirmando Mike Delta. Autoriza voar direto Cairo, mil pés. Direto Cairo, mil pés, afirmativo. Se puder, 2500 nós aguardamos. Para a subida. Aguarde então. Fique na escuta. Juliette Nelo Zulu. Vamos prosseguir mantendo meu pé e aguardando instruções para a subida, ok? Gente.